Já faz gol, firmeza no gol. Firmeza, meu mano. Adoro. Como foi o dia de visitão aqui? Ah, mano, pra mim foi suave. Tirei aí, meu povo veio me ver, tá ligado? É, que muito bacana. Não veio ontem, não, mano. Por quê, mano? O que tá pegando? Porque o Beto falou que ia chegar comigo e não chegou. A Pinheira foi lá, uma pá de ver, essa pacou comigo, falou que o Beto não chegou com ela com dinheiro nenhum, tio. Pô, mas se o mano tinha fechado com você na resposta, como que ele vai dar uma dessa não fechando, cara? Nossa, porque é tudo nosso. Mano. Se é tudo nosso, tem que fechar pra 30, irmão. Tem que fechar e chegar chegando, entendeu? Não, vamos ver se é tudo nosso, mano.